3 até 6.000. Do 97, livre LS. LS, voo 897. É o número meia dúzia agora para pouso, 250 nós na velocidade. Ok, reduzindo, 3153. Zero 9970, vetoração para sequenciamento, esquerda 360, tem como limite localizador. Zero 9970, velocidade 210. Reduzido, general. Voo 9085, livre LS. IVLS, voo 9085. Mobilizado LS, radar 1801897. 897, complete aproximação, chega o trenchamento à torre, 1-1-8-95. 09970, direita 050, o próximo vetor será para interceptar. 1607, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, informa antes da Juliette. 1607. Zero 9970, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. 0800 para o curso. Record 980, no restrictions to 3000 feet over. Lima. Pico, desça para 4000. 4000, 3103. Salvador para Campinas, via Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após direta trilha, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola pistão 10 após primeira curva direita da Elde após bridge, nível 360, transponder 5057, frequência do controle 20.8. vamos lá, deixa eu pegar tudo. É, Campinas, nível 360, primeira aerovia, Peso Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Trive, após o Peso Zulu 10. É, da Elda Bridge, curva direita, 5057 no transponder, controle Salvador, número 2718, Azul 40 menor. Gol 9085, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895, gol 9085. 11895 a torre, gol 9085, bom trabalho. Boa. É a lei da Brice, obrigado. Alô, Abi, 58, especialmente, que é 5? Quarte, gol no 607. 5808, aguarde. Gol no 607, autorizado o ingresso no Pátio 1, no Gate 09. Pátio 1, no Gate 09, no 607. Federal 9970, 4 milhas para o externo, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 11895, Federal. Utilizado táxi via Alfa, Airport Chancho, táxi seu Juliette. Alfa, Airport Juliette, boa noite, não sei. Prisou 53, está seguindo 757 da American Airlines. Five descending into 2000. Vamos prosseguir para 2.000 pés. Qual a sua velocidade agora? Estamos com 210. Tá bom. Ok, vou manter uma 210 aqui. Patrulha Salvador, Matheus, da 3171, decolou na escuta. 3171 é o controle, contato radar. Autoriza Dael? Livre. Aqui é para Dael, então, obrigado. American 980, clear ILS approach. Zulu 3153, vetoração, direita, proa 230. Tem como limite o localizador, 3153. 230, limite ao lote, 31. 5, autorizado táxi via Alfa, é postante da Juliette. Tive táxi via Alfa, é postante da Juliette, 1-0-8. Antes da Juliette, 1-8-9-7. O Guna 897 está visual com o bang da UEB, sua esquerda, realizando pushback. Visual. Tem condições de ingressar via Juliette para o pontão 03 sem interferência com o tráfego? Afirmo. Está livre então até o 03, Guna 897. 03, obrigado. Contato radar, vista para 8.000, ajuste 1021. 3153, descendo para 2.000 pés. Estamos sobre a Baía de Todos os Santos, curva esquerda para 140 para interceptar o localizador, está autorizado o ILS. O American Airlines está a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. Ok, certo. Então já vamos curvar aqui esquerda para 140, ok? Liberal, liberou. Ok, 140 para o lote. American 980, 3 miles past over the altar, completing approach. Check landing gear, 10 to the tower. Frequency 118, minor 5 for landing instructions. At 11895, American 980, clear to land. Por gentileza, faça um check rádio, intensidade muito baixa. Lanterna com fim. E agora, melhorou? Negativo, Cidrão. Tá bom. Tem informações de táxi? Confirmo. Webjet 5808, com 117 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, lanterna com fim. Ciente, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 95, QNH 1021. E 21, 1895, Índia Alfa, bom dia. Tá, essa é a gente, 1985. 9085, antes da Juliette. 5, aguarde para ingresso no pátio 1, mantenha a posição. Em posição, aguardando para ingresso no pátio 1, 0-1. 980, control. Cinco, 808, só para confirmar, 171 a bordo. Está agora 6 milhas para o externo. Cheque o trem, redução, torre 1-1-8-95. 18-95, obrigado, até já. American 980 control in blight, the runway is clear. Let me see the wind, 170 at 6, clear for landing. 804 para o avião. Ground, good morning, American 980. We're on short final on runway 104, 1804. American 980, contact 118.95. Só você confirma que o 1085 é para o gate 5, né? 1085, gate 10, parte 1, confirmando. Gate 10, 1085. Salvador, uma boa, Xené 6219, Centro Lima, atualização Rio de Janeiro, Galeão. Xené 6211, informa que é o número 2 para a qual você aguarde. Guardando. 1804, confirmando informação Lima. Pronto, cópia. Pronto, 04, 04, 04. 1804, autorizado de Salvador para Galeão, via Upper Zulu 190, após o SMAP, após de acordo com rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 190, após primeira curva à direita, da Euleda após bridge, transponder 5061 no controle de frequência 120.8. Galeão aprovado em posição 360, só pelo 10, desmate após o plano de voo. Decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, aciona 5061, controle 1208, 1804. Bom, 1804, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Gente, bom, 1804. 153, continue a aproximação, agora que está leve, tem um bom dia, abençoe na rolagem. Controlador, mano. É o solo mesmo. 70 graus, 10 nós, tem livre decolagem, pistão nas horas. Cami, Recife, 125, Ana Cami. 125, Ana Cami, muito obrigado aí. Bom dia, bom serviço. Boa. Skyline 90, clear taxi via Alpha, report on short duty. Via Alpha. American Line 90, report before intersection duty. Okay, we'll call you before you get a minute. Salvador, bom dia, Webjet 508, saída Arbor. Xané 6211, pronto cópia. Tá pronto cópia, 6211. Xané 6211, Lima confere. Autorizado Salvador Galeão, Piero Pesolo 190. Após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola pista 190, primeira curva direita, nível 360, saída da Euleda após bridge, transponder 5062, controle frequência 120.8. Autorizado Salvador Galeão, via Pesolo 190, após a rota aprovada pelo plano, decola da 10, primeira curva direita, nível 360, saída da Euleda após voa bridge, transponde 5062 e o controle de saída 1208, Oxené 6219. Oxené 6211, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Outra. Na 3153, após passagem do Boeing 752 da American Airlines, autorizado táxi via Alpha, reporte antes do taxi ao direito. Gente, após o tráfego, autorizado táxi via Alpha, o 3153. Na 3153, confirme reportar antes da direita. Gente. American Airlines 980, clear the taxi to April 11, correction, 8-11, April 1, via Juliet. P5808, suba restrito ao nível 340. Câmbio. Restrito, ascensão nível 340, objeto 508. Objeto 3153, autorizado ingresso no pátio 1, no gate 06, via Juliette. Via Juliette, pátio 1, no gate 06, Salvador, Oceané 6211, pushback acionamento no 7, por favor. 6211, aguarde, mantenha a posição. Aguardando. Após passagem do Boeing 757 da American Airlines, autorizado a iniciar a push, Oceané. Afirmativa, após o 57 da América, vai iniciar e reporta para o táxi, 6219. Voo 1804, posição 8, estação 57. 1804, mantém a posição, aguarde para o puxa, senão. Cidade 1804, acionar a posição, aguardando. 1804, confirme, pessoal. Cidade de acionamento na posição, aguardando o posicionamento de 1804. Eu vou sobre a Bahia de Todos os Santos, autorizá-la aproximação ILS, 3859. Aguarde para Puscon no 804, com, reposto que é o segundo para o setor. É 23118 no gate 07, inicia Puscon. Cidade 08, código 804, código em equipe de solo para iniciar simultâneo com o colega do 07 da Avianca. O 6211 ao solo. Só informando, temos um colega da Goa sua esquerda que vai iniciar no 08, não interfere, ok? Se o tratorista fizer seu pushback de forma padrão, não interfere. Ok, então vamos informar. Muito obrigado, boa noite. Chame Recife 1260. Recife 1260, objeto 508. Taxi Santané 6211, nós somos 111 agora. 340 de autonomia. Alterna o. Para o posto conflito. Santané 6211, autorizado o táxi até o ponto de espera via Flight 1 no Índia Alfa. No ponto de espera chame torre frequência 118 decimal 95, altímetro 1021. Alfa, lá 18,95 hoje. Obrigado, Mariano. Então, 3859, Duna, localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1,1895. Então, 3,8,5. Controle, meu cordial, contato radar, a chegada é a Mari, 2000 pés autorizado, ajuste no 021. Autonomia 3 horas e 49, firme, autonomia alternativa full. 3 horas e 49, tranquilo. 1804, autorizado táxi. Via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1,8,95, altímetro 1,021. 1,804, Índia Alfa, ponto de espera 1,8,95, altímetro 1,021, 1,804, uma boa demora. Transformador azul 4069 para acionamento na posição posterior do pushback. Azul 4069, mantém a posição, aguarde para puxar acionar. A gente precisa acionar na posição e depois o RP só puxar, está autorizado o acionamento. Solo 4069, precisa acionar agora, senhorita, por causa do ar-condicionado, a gente mantém a posição do tempo que for necessário. Firmativa autorizado, o PAT é o 3? Firmativa. PAT 3. Está autorizado já o pushback acionamento, o 4069. Muito obrigado, senhores. Autorizado o acionamento e vai guardar mantendo posição aqui, cartel 69. Senta então, reposto para o push no 03. Até altitude de 2000 pés. Pode conectar LPU.